poder ouvir cantar o fado, e é sempre um embuçado personagem de mistério. Para ouvir cantar o fado, e é sempre um embuçado personagem de mistério. Mas certa noite houve alguém que lhe disse erga da fala, e embuçado nota bem que hoje não fico ninguém, e embuçado nesta sala, e embuçado nota bem que hoje não fico ninguém, embuçado nesta sala. E entre a admiração geral descobriu-se o embuçado, e ele é o rei de Portugal. Houve beija-mão real e depois cantou-se o fado, e ele é o rei de Portugal. Houve beija-mão real e depois cantou-se o fado. Esforço que abaixo que erras, que não tem valia, que aprenda ciências, que vale a frase, que seja poeta, mas de outra poesia. Não diga ao fado que não entristeça, e apenas se alegre nas provas de ninho, que por maus filmes não perca a cabeça, e não anda às cegas por tão maus caminhos. O fafadista tem de tudo um pouco, tem tanto de artista como tem de louco. Veste-se de novo à maneira antiga, é filho de um povo, e o resto é cantiga. O fafadista tem de tudo um pouco, tem tanto de artista como tem de louco. Veste de novo à maneira antiga, é filho de um povo, e o resto é candida. Como tem de louco, veste de novo à maneira antiga, é filho de um povo, e o resto é candida. Digam lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Na história que me defende, aquela casa bem é um padrão imortal. Ai, mulher bem, esta Lisboa moderna é da taxa humilde e eterna, banqueira tradista. Novos tempos dos fadistas vinham já grossos das hortas para o seu balcão de clara. tristes e um galinheiro morto. Ouvi o Fábio cantar. Ai, velho, também. Neste Lisboa terra, cada tarde com mil literna, bandeira de grandeza. Estás com mil de terra, bandeira grandiça, velho tendido e a potente pinguinha, sonhos brancas e rica, da boêmia. E cá estamos nós novamente após estes três belos fados, três belos momentos, três momentos em que a alma portuguesa cantou para si. Cantou e encantou. É certo, fazemos silêncio quando ouvimos fado, mas o fado não é só para ser ouvido em silêncio, é para ser sempre ouvido. Porque o fado é tão nosso, é tão português, expressa tão bem aquilo que sentimos. Prova disso é o Diga Lá ao Senhor Fado, que todos os dias está aqui, segunda a sexta-feira, nesta maiorinha, na sua maiorinha de almoço, para lhe trazer e para lhe fazer companhia, trazendo o melhor do nosso português, do nosso Portugal e da nossa alma. Vamos ficar com mais três fados. Três momentos muito bonitos. Ficamos com Fernanda Batista e Saudades de Júlia Mendes. Depois ficamos com Frei Irmão da Câmara com O Rapaz da Camisola Verde. E ficamos, para terminar, com terminar neste grupinho de três. Ficamos com Gonçalo da Câmara Pereira, Rosas. Eu espero que goste. Fique por aqui, aqui na Antena Web, com o Diga Lá ao Senhor Fado, para si, sempre, sempre, em português. Eu trago a vida suspensa das cordas de uma guitarra, mas ouço com indiferença quando me vem dizer, naquela ideia bizarra, de eu não cantar para viver. Oh, Júlia, trocas a vida por fado, esse malandro vádio. Oh, Júlia, olha que é tarde, toma cuidado, leva o teu cheiro traçado, porque de noite faz frio. Oh, Júlia, andas com a noite na alma, tem calma, ainda te perdes bem. Oh, Júlia, se estás no mundo vencida, não finjas estar na vida, que ela não gosta de ti. Não fales coração, tu és um tonto sem razão, e ter só por se querer não chega a nada. Aceito a decisão que os fatos terás de ao nascer, todos nós temos que viver, não na marcada. Se Deus me deu a voz, que hei de eu fazer, se não cantar, o falo e o açoz, queremos chorar. Eu não sei bem o que é do mundo ou de ninguém. Talvez de mim, mas foi só alguém que disse-me assim. Oh, Júlia, trocas a vida por fado, por fado, esse malandro vadio. Oh, Júlia, olha que é tarde, toma cuidado, vou deixar dançado, porque de noite faz frio. Oh, Júlia, andas com a noite na alma, tem calma, ainda te perdes bem. Oh, Júlia, se estás no mundo vencida, não fijas gostar da vida, que ela não gosta de ti. Oh, Júlia, trocas a vida por fado, por fado, esse malandro vadio. Andas com a noite na alma, tem calma, ainda te perdes bem. Oh, Júlia, se estás no mundo vencido, não finjas gostar da vida, que ela não gosta de ti. Diga lá ao Senhor Fado.

Pode fazer então o seu pedido em www.radioantenaweb.info, deixando o seu comentário na página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Vamos então terminando o nosso Diga ao Sr. Fado de hoje, com uma voz muito querida por aqui, por estes lados, e um fado que eu, por acaso, tenho o maior prazer em trazer à antena, assim como tenho prazer em lhe vir todos os dias, à hora do almoço, trazer esta meia hora de fado. Fazer-lhe companhia por meia hora, trazendo-lhe a alma portuguesa. Vamos ficar com Carlos do Carmo e o fado Os Putos para terminar. Assim, eu me despeço desejando-lhe um dia muito feliz, uma tarde repleta de tudo o que é bom, de boas energias e de coisas muito positivas. Seja muito feliz. Fique por aqui, pela Antena Web, com o Diga Lá ao Sr. Fado e todo o resto da programação, porque nós adoramos ter por cá. Fique por cá, fique connosco e junte a sua alma à nossa. Faça desta rádio a sua rádio. Faça do Diga Lá ao Sr. Fado o seu momento em que o seu coração pode palpitar ao som das cordas de uma guitarra. Assim, eu me despeço. Tenha um dia muito, muito feliz. O Diga Lá ao Sr. Fado volta para si amanhã. Sempre, sempre, em português. Uma bola de pano num charco, um sorriso traquina, um chuto na ladeira a correr, o arco e o céu no olhar de um puto, uma fisga que atira a esperança, um pardal de calções astuto e a força de ser criança contra a força de um chui que é bruto. Parecem bandos de pardais à solta, os putos são como índios capitães da malta. Os putos, mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E eu venho a falar do homem novo, são os putos deste povo a aprenderem a ser homens, as caricas brilhando na mão, a vontade que salta ao eixo e um puto que diz que não, se a porrada vier não deixo, um berrindo abafado na escola, um peão na algibeira, sem cor, e um puto que pede esmola, porque a fome lhe abafa a dor. Parecem bandos de pardais à solta, os putos, são como índios capitães da malta, os putos. Os putos, mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E eu venho a falar do homem novo, são os putos deste povo, aprenderem a ser homens.